Graças a Deus, estamos aqui em Fortaleza. Vamos fazer mais um trabalho. Oi, de casa. Oi. Olá, tudo Olá, bem? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por receber a gente aqui. Seja bem-vindo. No Centro Espírita de Umbanda, viu? Qual que é o nome da senhora? Eu sou a Mãe Gardênia de Ansan. Ei, graças a Deus. Graças aqui a Deus. Seja, viu? Qual que é, vó, o poder da oração? Você já ouviu falar que a fé remove uma montanha? Sim. E assim, se tu faz uma oração com a fé, com a pureza da alma e o teu coração aberto para Deus e para nós, tu já és curado, filho. Porque é a fé que te movimenta, que te cura, que te equilibra, que te sustenta. Porque dentro da Umbanda não se dá riqueza não, meu filho. E dá a riqueza da tua evolução espiritual, o ensinamento a você subir devagarinho os degraus da espiritualidade, da evolução da vida, entendeu? Essa casa, graças a Deus, tem o dom, meu filho, graças a Deus. Estão todos felizes pelo o pão, pelo feijão e pelo café. E todos têm que ser assim. O que é que adianta você ter muito e pedir do outro lado, me dê isso, me dê aquilo? Que eu acho que nem existe isso, meu filho. Não existe. Uhum. Tá entendendo? Existem os outros lados negativos que fazem pra dizer, aí tudo bota culpa dentro da Umbanda, da gente. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que foi isso. Não, por isso que tá tendo um desencontro e dizendo que é da Umbanda. Não é, meu filho? Não é? Não é? Não é? Vem navio negreiro que vem beirando o mar, trazendo os africanos para trabalhar. Vamos saravar o ovo do Congo. A vida é formosa em qualquer lugar. Vamos saravar. Saúde, a paz, a fé e a luz. Assim seja. Que possa guardar todos meus filhos. Assim mais seja. Do que Deus ninguém. Mais do que Deus ninguém será. Graças a Deus. Graças a Deus. Saca a paz, a força, a luz. Ai, boa noite, assim né, seja. Filho? Graças Pô, a Deus. Ai, que mais do que Deus ninguém. Mais do que Deus ninguém será. A Vinega é a Maria. Saravá, mamãe Maria. Ei, que aqui chama a véia aqui, filho? Que aqui estão querendo dar véia pra benzer, pra rezar. Graças a Deus, vó. Graças a Deus, filho. Como vai, filho? Louvado seja. Mais do que Deus ninguém, né? Mais do que Deus ninguém sabe. Brasília. Graças a Deus. Salve todos. Mais do que Deus ninguém. Mais do que Deus ninguém será. Deus pode, Deus consente, Deus ordena, Deus faz tudo enquanto Ele quer. É, meu pai. Graças a Deus, que mais do que Deus ninguém. Mais do que Deus ninguém será. Salve a gira, salve a força. Cadê o pão? Vocês estão com medo da velha? Estão tudo afastados da velha. Abençoa, mãe. Deus. Nega, eu abençoa, filho. Viu? Graças Seja abençoado hoje, amanhã, sempre e para sempre. Que mais do que Deus ninguém, mais do que Deus ninguém será. Como vai, como vai? A santa parte de Deus para a nossa filha. Salve a gente. Eita, salve a força. Salve. Mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém será. Abre as portas, gente. Graças a Deus. Boa noite, né, filho? Oh, boa noite, vó. Mais do que Deus. Graças a Deus. Nossa. Cadê a minha taboca, menino? Cadê? Pera aqui. Graças a Deus, né, filho? Graças a Deus. Cadê? Tenho que ir aí, Zé, mais do que Deus, mais do que Deus, me será. Cadê a minha taboca aqui? Mais do que Deus, mais do que Deus, me será. Chamar aqui, meu filho. Graças a Deus e graças a Deus. Amiga velha, vem trabalhando na prática do bem, do amor e da caridade. Que possa vir curando, meu filho. Que possa vir abençoando. Que possa vir guardando, defendendo e protegendo. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Como tu se chama, filho? Jefferson. Graças a Deus, que seja abençoado, que seja protegido, guardado e defendido, meu filho. Graças mais do que Deus, ninguém mais do que Deus, ninguém será. Assim possa seja. Rezar, que possa te guardar, te defender dos maus, dos contrários e das perturbações. Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora, avó? Maria, né? Mãe Maria? É, conhece a velha Maria? É, graças a Deus. Graças a Deus, né, filho? Assim, a velha rezadeira dessa casa, filho. É, reza vó. A todos, viu? Graças a Deus, né, filho? Qual que é a sua história, vó? Eu vou contar aqui, né, filho? O que é que tu quer saber, filho? Não. Sou uma velha rezadeira, né? Que veio rezando esse povo sofredor desta terra, né? Sim. Que Mãe Maria, que sou rezadeira, veio rezando, pedindo ao Pai Celestial que derramar sobre a humanidade a paz, a força e a luz. Que veio rezando, curando, né? Assim como nós fomos libertados, assim que a gente vem trabalhando nesse mundo sofredor para libertar todos vocês dos males e dos contrários, das enfermidades, dos contrários e da perseguição. Entendeu? Claro. Mais do que Deus. Graças a Deus. Salve a gira. Qual que é a história da sua última encarnação, vó? Eu fui assim daqui. Liga véia. Tu quer saber, é? Sim. Ei, pra saber. Queria conversar outras coisas, filho. Pode falar o que a senhora quer conversar. Eu quero conversar, eu gosto de dizer assim, que eu venho dizendo para vocês aqui na Terra, que para ter fé, abrir o coração, que o mundo está precisando de muita paz, de muita luz, que está precisando, entendeu? Que eu venho dançando e deixando aqui sempre nessa casa a mensagem de paz, de força, de luz, que eu venho trabalhando para poder salvar a humanidade, o povo, o coração cheio de maldade, que anda fazendo aí as coisas contrárias, coisas que não pertencem ao Pai, que fica triste por tantas coisas. Viu? Pronto. Eu gosto de falar assim, eu gosto de dizer aqui, né? Eu pensei que você estava me chamando para falar. É você que perguntou, que era para falar aqui, dando a palavra, isso, né? Dizer o que é que eu venho trabalhando aqui dentro deste mundo, aqui nessa casa, menino, aqui, peraí. Mas é isso mesmo, viu, vó? É isso mesmo. Que eu gosto, meu filho. Quantos vêm nesta casa, não só nesta casa, assim como dentro desta religião, que é de Deus, da Umbanda, pedindo a fé, a caridade, o amor, que a gente venha acalmar quantos corações, quantas pessoas chegam aqui precisando de uma palavra, né? Então, assim, eu não venho falar da minha vida, como foi, eu quero falar de vocês. Pronto. Que vocês estão precisando. A gente já encontrou um caminho e nós venho trabalhando na prática do bem, do amor e da caridade para dizer o que estão precisando para este mundo ter paz, meu filho. Olha. Entendeu? Sim. Para a paz entrar nos corações, nos lares, né? É. Eu tô certo, filho? Tá certo, avó. Pois é. Graças. E eu vou falar do meu sofrimento, de tudo que eu passei, já baixo o que vocês estão passando, né? Sim. Eu venho aqui para resgatar, para curar a tua dor, a tua aflição, a tua agonia, não só a tua enfermidade, né, meu filho? É. Para poder te dar uma palavra de amor, de fé, de coragem, né? É. Tu diz assim, a velha, né? Sim. Tá certo? Tá certo, claro que sim, vó. Aí você quiser, a velha fala. Eu tô aqui para falar, mas eu queria dizer a tudo isso. Ei. Eu gosto de trabalhar assim, com o meu ramo, rezando, curando, abençoando, tá certo? Olha. E assim que possa rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que do tutano passa pro osso, do osso passa pra carne, da carne passa pro sangue, do sangue passa pra pele, e da pele todo o mal pras ondas do mar sagrado. Que possa limpar e descarregar, meu Pai. Que possa vir limpando e descarregando e curando nas horas de Deus, amém. Se a doença é de Deus é curada. Se a doença é malefício, malefício é retirado. Que a retirado será todos os mal contrários e perturbações. Que mais do que Deus ninguém, mais do que Deus ninguém será. Se a doença é de Deus é curada. Se for malefício, malefício é retirado. Que a retirado será os contrários, meu filho. Que possa vir limpando, que possa vir guardando, que possa vir abençoando nas horas de Deus, amém. Que eu possa dar um passo a todos aqueles que estão enfermos, aquele filho que se sente no leito, que eu possa vir curando, levantando, que eu possa levantar. Com a permissão de Pai, Oxalá. Assim como Jesus levantou Lázaro, que seja levantado aquele filho nas horas de Deus, amém. Porque mais do que Deus ninguém, mais do que Deus ninguém será. E assim, nega a véia vai rezando. Sim. Por todos que chegam aqui para a véia rezar. Tá certo? Assim? Claro. Tu toma na água, filho? Ah, o que é isso, vó? Água? Sim, sim. Sim, sim. Cadê, menino? Tu gosta de fumar tua boca aí, vó? E você, como vai? Graças a Deus, vó. Mais do que Deus, ninguém. Isso, é. Que seja abençoado, meu filho, viu? que possa te guardar, que trazendo a saúde, a paz e a prosperidade nas horas de Deus. Amém. Viu? E nega velha, gosta assim de sentar, fumar minha cachimba e tomar meu nagô. Uhum. E ouvir cada um que tem para falar para nega velha, viu? E pedindo a Deus que possa abençoar todos, viu? Assim daqui, meu filho. Você é de onde, meu filho? Eu sou do interior paulista, avó, São Paulo. Muita caminhada, né, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Que mais do que Deus, ninguém que abençoa teus passos, teus trabalhos, viu? Sim. As tuas mãos, tudo aquilo que tu faz na prática do amor. Que tu seja abençoada. Tá certo, muito obrigado, viu, vó? Ô, vó, o que que é a Umbanda? A Umbanda A Umbanda é de paz, é de luz, é de caridade, é de muita fé, é de muito amor, meus filhos. A Umbanda, como nega velha sempre diz, filho, a Umbanda te ensina a você sempre ser um filho bom, entendeu? A Umbanda é de Deus, a Umbanda é do nosso Pai Oxalá. A Umbanda te ensina a tu fazer a caridade, a praticar a caridade, o amor e a simplicidade. Agora, se na terra não fazem o que não se ensina, aí você faz outras coisas. Não é da Umbanda, é de você, filho. Que a Umbanda, ela ensina você a ser do amor, da caridade, da pureza, da verdade. Viu? Sim. Quando dentro da Umbanda ensina um filho a ser bom e o filho segue outros caminhos na maldade, tá? Claro. Por que, vó, é importante sempre ouvir os ancestrais? Como é? Os mais velhos. Por que que é sempre mais importante escutar os mais velhos? Porque tem mais sabedoria, né? Uhum. Nós... Os velhos, nós somos, que vocês dizem assim, os médicos da sabedoria, né? Uhum. Que ensina, que já passamos por um bom tempo e sabe o que é o bom, né? Sim. E o que é melhor para vocês modificarem as coisas aqui na Terra, entendeu? Sim. Isso é por isso que a gente é amado, os preto velho, por muitos, né? Mas quando diz assim, vai ter uma gira de preto, muitos não gostam. Mas que nós, preto velhos, somos mais amados. Viu? Sim. Qual que é, vó, o poder da oração? Você já ouviu falar que a fé remove uma montanha? Sim. E assim, se tu faz uma oração com a fé, com a pureza da alma e o teu coração aberto para Deus e para nós, tu já és curado, filho. Porque ela, a fé, é que te movimenta, que te cura, que te equilibra, que te sustenta. Quando a véia diz assim, venho curando sobre as águas, eu venho é pra girar nos teus caminhos, essa preta velha de cura, sou mãe Maria de Angola, teus mal vou dar fim. Os males, filho, quando a espeta velha diz os males, é os males do corpo, da alma, das perturbações que os filhos têm na terra, que a gente vem rezando, pedindo para te libertar dos contrários, meu filho. Que tu possa sentir a força da nossa oração para tu poder caminhar, entendeu? E alcançar o que tu deseja, todas as enfermidades, porque o filho sabe que a enfermidade é o desencontro, é o desemprego, é a separação, é a fofoca, é a ira, é o ódio. Isso é uma enfermidade muito grande na Terra, meu filho. Por isso que a gente vem sempre rezando, pedindo que possa trazer a paz no coração de cada um dos filhos aqui na Terra, nessa Terra que vocês habitam, meu filho. Vamos ter fé para poder trazer a paz ao mundo e a todos dentro da sua santa casa, que possa abençoar. Eu não sei falar assim muito como você fala, não, filho. Sabe, vó, que é isso? Sabe sim, ficou muito bonito, meu foi. Deus. A viagem já sabe rezar, fumar minha taboca lá, na minha, no meu cruzeiro, assim, rezando, filho. Viu? Mas assim, a véia tem assim um coração muito bom. A véia reza. E essa véia aqui nessa casa tem a gira da cura. Cura os fios. Quantos fios nega a véia por esse tempo todo vem curando, pedindo, acalmando o coração. Entendeu? Pedindo que vamos rezar, vamos acreditar em nosso Pai Oxalá. E nos preto véio, filho. Que a gente possa trazer um bom tempo que vem aí, né? Que possa guardar, que possa defender, que possa abrir os caminhos de todos, assim como fomos acorrentados e que a gente vem trabalhando desacorrentando todos vocês, viu? Graças e mais a Deus. Do que Deus, ninguém, meu filho. Mais do que Deus, ninguém. Ela gosta de rezar também, de cantar. Você gosta? Gosto de ouvir, vó. Isso. Aí a véia vai cantar assim. Ah. As lágrimas de um preto velho correm dos olhos que vem do coração. As lágrimas de um preto velho correm dos olhos, mas vem do coração. Cada lágrima é a dor de um filho teu, e o seu pranto é um manto de perdão. Preto velho já foi moço e já sofreu, com a fé de zamba ele venceu a escravidão. Ó, que beleza, nossa Umbanda iluminada, tão desprezada por sinhá e por senhor. Mas nossa Umbanda cada vez fica mais linda com os conselhos da vovó e do vovô. Mas nossa Umbanda cada vez fica mais linda com os conselhos da vovó e do vovô. Tu pergunta assim, vovó, me conte a sua história da sua época. Eu gosto de contar, de sentar e fumar minha cachimba, meu filho, e tomar meu nagô, e dando conselho, falar do que eu fui, do que eu sou. Eu gosto de saber se eu estou podendo te ajudar a tirar você dos problemas, dos contrários, das mazelas que vocês têm na terra. Não é melhor assim, né, filho? É, sim, vó. É isso? Sim. Então é assim que eu gosto de trabalhar. Quem eu fui, quem eu sou, todos sabem, né, filho? É, vó. Para isso, para mim poder ser como vocês, e a gente teve uma evolução aqui na Terra, e eu cheguei aonde eu cheguei, entendeu? Para você chegar, você tem que ter um bom coração e ser um bom espírito aqui na terra que vocês habitam. E para isso nós vemos fazendo esse trabalho e resgatando, e como é que vocês dizem assim, resgatando, né? É. Aqueles que podem se resgatar, né? Sim. Tá certo? Tá certo, vó. Vó Maria, como é que a gente caminha na terra com o coração aberto para Deus? Isso. Posso dizer, filho? Teu coração, tu perdoando, tá certo? Sim. Tu dando um conselho para poder sair do abismo, dos contrários, tirar o ódio, a mágoa. Tá entendendo? Sim. Jogando, como é que vocês dizem assim, as pragas uns aos outros, entendeu? Que isso a véia não ensina aqui, dizendo, espragueja o seu vizinho, espragueja o seu irmão. Não! O mal por si se destrói, meu filho. Então, quando você vê um te derrubando, reze por ele, peça que possa dar a luz, a verdade, o caminho. Entendeu? Porque você não pode derrubar quem está te derrubando, deixe. Que o mal, ele vai ser destruído. Entendeu? Peça a luz para poder enxergar a verdade, meu filho. Entendeu? Como que a gente faz merecedor da proteção de um preto velho? Ih, meu filho. Ih. Oi, meu filho. Vamos aqui Muitos fios chegam, eu digo, fio, nega véu, vai te abençoar, nega véu, vai tirar você da escuridão. Mas, vó, eu não quero sair, mas eu vou rezar por você e sair dessa escuridão, dessa tempestade que você está passando. E nega véu vai trabalhando no Cruzeiro das Almas para resgatar esse fio, entendeu? Sim. E aonde eu posso te levar? E posso trabalhar. E o trabalho da véia é longo, filho. Muito longo. Para chegar a fazer um filho aceitar a palavra nossa de um preto velho. Como eu digo assim, esse tempo que vocês, esse tempo aqui, o mundo que vocês habitam é um mundo diferente do da gente, meu filho. Você tem que ter obediência, tem que ter amor, tem que existir o perdão, tem que abrir o coração, filho. Com amor tudo se vence, meu filho. Claro. Com amor tudo se vence. Sim, né? Senhor. Sim. Vó Maria, ensina a gente a ter humildade. Eu posso falar na minha palavra, né? Isso. Nega véia, filho. Diz assim, vocês aqui na terra têm que ter a humildade de não querer cobiçar aquilo que você não conseguiu ter, entendeu? Sim. Ser feliz pelo que você tem. Se você tem a prata, fique feliz com a prata. Se você não tem nada, fique feliz pelo nada. Se você tem o ouro, que Deus te abençoe. Mas nunca queira passar por cima do teu irmão, porque lá na frente todos vão se encontrar. Então não se pode derrubar uns aos outros, meus filhos. Tem é que se unir, se segurar. Tá entendendo? Sim. E a tristeza nossa, primeiramente do Pai Oxalá, é essas brigas, essas intrigas, essas confusões, é tudo um se matando uns aos outros, desejando mal, um puxando, o outro intrigando um com o outro. Filho, o que o mundo está precisando é da paz. De todos vocês aqui na terra, até do cavalo que eu estou ocupando, meu filho. Deste aparelho que eu estou ocupando, entendeu? Ai de vocês, se viesse sempre estando assim incorporado com o preto velho, com a entidade de luz, dizendo para vocês o mundo mudaria e ouvindo a palavra que Deus pregou, amais uns aos outros, assim como eu amei a vocês, é assim, né, meu filho? Sim. Entendeu? Por isso que diz paz na terra os homens de boa vontade, né? Então, nega véia diz assim, para ter humildade, meu filho, tem que se rezar muito por esse povo. Tá entendendo? E pedir muito a Deus e a nós que possa desacorrentar esses mal, esses contrários, esses maus pensamentos, esses negativos, que possa ser quebrado, meu filho, porque é tudo querendo derrubar uns aos outros. Viu? Então, a nega véia diz assim, abra teu coração, bota teu pensamento a Deus, faz assim um minuto, um pouco tempo assim no canto, faz um pensador, deixa teu pensamento ir nas ondas do mar sagrado, numa mata, e que tu possa, respira três vezes, e que tu possa, nessa meditação, levar todos os pensamentos celebrosos negativos. Porque se eu penso bem, o bem eu vou alcançar. Se eu penso mal, o mal tu vai ser atingido. Viu? Nossa. É, filho. Que diz assim, como sempre nega véia diz assim. O cavalo véia aprendeu com a véia dizendo assim. Se a mente chadia, corpo chadia. Mente doente, o corpo tá doente, filho. Não é isso? Sim. Então, você tem que saber sempre pedir. Eu sei que vocês são de carne e osso. Às vezes fica triste pelas ingratidões da vida, né? Mas a vida não é ingrata, não. Porque, às vezes, vocês é que tomam um passo errado, o passo, direções erradas, um caminho que se diz, não vai, filho. E tu pega e vai e diz, ah, meu Deus, ah, meu preto velho, por que que me abandonou? Nem Deus, primeiramente, não abandona ninguém, nem os preto velho, filho. Você que não escuta a palavra do nosso Pai Oxalá e dos pretos velhos, de toda a entidade, que você toma caminho errado e diz assim, eu me decepcionei com a Umbanda. Ninguém se decepciona com a Umbanda, porque a Umbanda é uma só, e ela é pura e é verdadeira. E Deus está dentro da Umbanda, porque Deus é só um. Ele é puro e é verdadeiro. Onde tiver um, dois, três reunidos em nome de Pai, Oxalá, ele está presente, filho. E às vezes, vocês, ser humano, é que toma xigmento, jaxim, caminhador, diferente. Aí vem culpar Deus e vem culpar nós. Não, te segura, filho, na tua fé. Se tu se segurar nessa árvore que tem um fruto, filho, bom fruto tu vai ter, filho. Então tem que rezar muito, filho, muito. E ter sempre aquela tua velhinha aceja, pedindo ao Pai Oxalá e ao teu anjo de guarda que possa te vigiar e te guardar e te defender dos mal e dos contrários que tá na terra, filho. E a gente fica baixa, vê cada filho sofrendo, desempregado, chorando, essa coisa que vocês que estão aí no mundo, entrando nas casas, nos lares, nas famílias, a droga, tomando de conta de cada casa, filho. Entendeu? E as mães sofrendo, a família sofrendo. Ó Pai misericordioso, eu te peço nesta hora, neste momento, que o Senhor possa valer de cada um desta terra, que possa ser, dar sempre o amor, a verdade, filho. Viu? Sim. Graças a Deus. Ficou calado? Graças a Deus, vó. Que coisa mais linda. É. Então, a veia diz assim, eu gosto de conversar assim, dizendo, sabe, filho? Sim. Quantos chego aqui pra essa veia, e a veia dá um conselho, vem cá, filha. Não deixa teu perna de calça, não, filho. Tem paciência. Não é assim que se resolve. Não é assim que sai. Porque quando Deus une, só Ele mesmo separa, né, filho? Nossa. Então, eu quero dizer, tem paciência. Vamos ver, vamos rezar, vamos acreditar que vai ter um novo dia, uma nova hora que tudo vai mudar, meu filho. Entendeu? Sim, vó. E assim a véia diz. Graças a Deus. Tu toma nagô? Sim. E cadê esse nagô que não chegou aqui agora? Não. Ah, é café, vó. É. Não, eu tomo água, vó. Eu pensei que era água. Ó, vó. Quando a pessoa diz assim, a vó não tá entendendo. A maldade que fizeram pra mim é muito grande. Se fosse pequenininha, eu perdoava. Como que a pessoa consegue perdoar, vó, quando a maldade é grande? Ih, filho, a véia vai dizer assim, meu filho, deixa eu lhe dizer, diz assim, ai, a vó Maria fez um trabalho pra mim se separar. A gente não faz trabalho pra separar, isso é o pensamento e o coração de cada um, né, filho? Mas um filho chega e diz assim, eu tô com trabalho, não posso vencer. Você pergunta, a nega veia, vem cá, filha. Vou passar meu ramo e ali vou trabalhando, tirando aquele pensamento, aquelas energias contrárias. Porque você sabe que é uma energia contrária, entendeu? E eu vou trabalhar do negativo para o positivo. E vou afastando e vou retirando todo o mal, todo o contrário. Entendeu? Até nega véia veio amanhã que nega véia quer falar com você. Nega véia deita a cabecinha aqui e chora e disse, bote toda a sua mágoa que nega véia vai levar pro Cruzeiro das Almas e lá eu vou rezar por você, pra você abrir seu coração, filho. Tá entendendo? E assim a gente vai rezando e orando e dizendo, tenha fé que nega véia vai te curar e te benzer. Que vai levar os males e os contrários para as profundezas do mar, meu filho. Assim seja. Viu? Assim seja. Vó. E assim que nega a véia trabalha, não sei se você está conseguindo entender a véia. Sim, senhora. Tá certo? Sim. Mas véia trabalha assim, no meu pensamento, na minha reza, entendeu? Nossa. E nessa força que essa véia tem, filho, de rezar. Aqueles que precisam, mesmo aqueles que não precisam, porque todos precisam de uma reza, meu filho. Entendeu? Como eu sou uma rezadeira, eu venho rezando e venho curando e levantando. E levando os contrários e a mazela e vencendo os males. Entendeu? Sim. Os males, quando a gente fala, meu filho, é o desemprego, como eu já disse, o desemprego, a separação, a inveja, o contrário, entendeu? Sim. A fofoca, que essa aqui é uma enfermidade, meu filho. Ave Maria. Ave Maria. É, meu filho. Muito triste. Entendeu? Muito triste. Triste, vó. É. Então, cada um viva a maneira que você veio para o mundo para poder viver sem puxar a toalha de ninguém, entendeu? Sem dizer como é que vocês dizem na terra. Que vocês não podem julgar, né, meu filho? Só quem pode julgar é Deus. Entendeu? Sim. Só Deus que sabe que pode julgar, que nenhum pode julgar uns aos outros. Né? E falam que a Umbanda é de Deus, que a Umbanda é, mas a Umbanda é de Deus, meu filho. Viu? A Umbanda é de Deus e pertence a Deus. Porque mais do que Deus, ninguém mais do que Deus. Até Jesus, meu filho, levou o nome de feiticeiro quando ele disse. Quando ele levantou os cegos e os aleijados chamarem de feiticeiro. Você sabe disso, meu filho? Olha, vó, realmente. Sabe não? Foi assim mesmo, vó. Pronto, meu filho. Entendeu? Sim. Ele levou o nome de feiticeiro e vocês que são da Umbanda são levados o nome de bruxeiro e feiticeiro. Mas não deixe que acalme o coração de cada um. Tem que se respeitar uns aos outros, né? É. E cada qual vive aquilo que onde você se sente bem, se sente melhor, acolhido e que te dê uma palavra que você possa caminhar. Tá certo? Sim, vó. Pois é, meu filho. Quantos aí vêm a véia dar um passo, dar uma luz. Ô, vó, eu queria tanto que a senhora me benzesse. E a véia vem benzendo. Tá certo, meu filho? Sim. E sempre falam aí, daqui a pouco estão nos pés da véia. É, pedindo a proteção, viu, meu filho? Sim. Porque Deus é um só, não existe dois deuses. Só existe um. Ele é puro e é verdadeiro. Viu, meu filho? E Jesus teve o poder quando ele disse, levanta, Lázaro, que tu estás pronto a curar. E nós, preto velho, trabalha com a força de Obalua e de Nanamburuqui. Viu? Por isso que trabalha com o velho. Tá certo? Porque a gente tem a força para curar, para levantar. E é assim que você tem que se permitir. Você tem que abrir o coração para as energias poder te ajudar. Não é só o caboclo, o preto velho chegar, trabalhar e meu pai me dê isso, minha véia me cure, minha véia me dê uma reza. Mas você tem que abrir seu coração para poder as energias do bem poder te concentrar e te trabalhar. Eu tô certo? Tá certo, ó. Isso. Nem que você dissesse que eu estava errado, eu ainda digo que estou certo. É, filho. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ô, vó, como que a senhora responde uma pessoa que chega assim, olha, diz, ó, eu fui num terreiro, o caboclo diz que a gente tem que buscar as coisas na vida, conquistar as coisas, trabalhar, correr atrás. Fui no outro terreiro, o preto velho falou que não se deve ter ambição na vida. Aí ele ficou perdido, vó. Que conselho a senhora dá para essa pessoa? Peraí. Misturou uma coisa com a outra. É. Fala e me explica aí pra ver. Ele foi num terreiro, o caboclo falou assim, você tem que correr atrás, conquistar as coisas, tem que ter força de vontade, querer as coisas na vida. Preto velho falou assim, não, foi no outro terreiro, o preto velho falou assim, não se deve ter ambição na vida, deve ser simples e humilde de coração. Aí ele falou, pronto, não vou mais trabalhar, não vou mais correr atrás, o preto velho falou pra não ter ambição na vida. Meu Deus. Que conselho que a senhora dá para essa pessoa que ficou confusa, avó? Não, meu filho. Você vai dizer para ele que não faça assim, não. É. Tenha fé. Primeira coisa que a véia, vem cá, meu filho, vamos tomar um banho de erva. De erva? Né? Tomar um banhozinho para purificar. Como sempre eu dizendo, porque isso é um negativo. Entendeu? Sim. Vamos afastar esse negativo, vamos se limpar e deixar a véia acender a cachimba aqui, vamos dar aqui uma esfumada e vamos rezar. Tá certo? Sim. Porque se o fio já vem todo moído com as coisas da terra, ainda diz assim, não tem ambição, às vezes não tem nem ambição, né, meu filho? Às vezes é mesmo a dor da dificuldade, né? É. E dizer, tenha coragem, siga Que se essa porta tá fechada, a janela vai estar aberta, meu filho. Prossiga na frente. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Eu? Sim, senhora. Pois é, porque diz assim, seu trancarro, que a chave que tranca é a mesma que destranca. Se hoje tem uma porta fechada, amanhã tem uma janela aberta, meu filho. O que não deu pra hoje, mas vai dar pra amanhã. E a véia não sossega. Meu filho, vem cá, cadê? Tá trabalhando? Não, vó, não consegui. Por quê? Não, porque não tem bandeira, mas vem cá. Não desista. Vá, caminhe 7 caminhos que você vai encontrar uma saída. Fio, tem. É a fé, meu filho. A fé. Olhe, meu filho, essa fia que eu tô ocupando é uma fia de muita fé. Tá certo? Sim. E como esse fio é de fé, você pra chegar aqui, você não teve fé? Sim, vó. Pois é, com a permissão de Deus, se você não quisesse, nada tinha acontecido. Porque se eu quero, eu tenho que acreditar. Eu tenho que dizer, eu vou conseguir. Mãe Maria, eu vou conseguir. Mãe Maria, eu vou sair desta enfermidade. Mãe Maria, eu vou conseguir. Pois, filho, tu vai tomar durante 7 dias essa água cristalina em jejum. Pois tá, minha velha, eu vou tomar. E você toma e acreditando que vai purificar e vai te curar e vai te levantar, que eu quero ver se tu não consegue, filho. Só não consegue se tu não quiser, filho. Porque Deus te deu o caminho e o preto velho vem assim te ajudando a te levar na caminhada que tu tem. Porque Deus abriu uma porta e aqui na terra quem tem que fazer é vocês, filho. Viu? Não é só ficar sentado esperando, meu Deus, cadê que não chega meu emprego? Meu Deus, cadê que não vem, não se destranca? Caboclo vem dizendo, preto velho vem dizendo, filho, a porta é essa e tu entra na outra porta, como é que nós podemos te ajudar? Mas mesmo assim, a véia diz, menino, vem cá, por que que tu fez isso aqui, menino? A véia não disse que tu fosse por aqui, mas vó, eu quis ir por aqui, pois você vai voltar e vai voltar por onde eu disse, filho, que aí dá certo. E meu filho, olha, meu filho, trabalhar com vocês é difícil. É, vó. É, mas a gente vamos trabalhar e ter fé que vai dar certo. Viu? É, cada um pensa diferente, né, filho? É, vó. Um tem fé, outros não acreditam, outro tem, mas é a... tem que ter fé. Porque é a fé que vai alimentando como é que diz assim, a mesa de vocês, tudo aquilo que vocês desejam. Se você está sentado aí conversando com a fé, com a véia aqui, você tem que ter fé. Uma coisa eu digo, um caminho vai ter para você. Viu? Graças a Deus. Vai, filho. Vai. Viu? A gente não vai embaixando, porque esse corpo aqui é emprestado, é um instrumento, filho. Olha. Entendeu? É um instrumento. Sim. Viu? E a gente vem trabalhando para ajudar, tá entendendo? A gente não vem aqui baixar no corpo, numa pessoa, né, que vocês dizem assim na testa. Você tá entendendo o que eu tô falando, sim, né? Senhora. Num instrumento, para dizer assim, só vim. Não, meu filho. A gente vem para poder ajudar mesmo, viu? Eu não tô aqui porque eu quero, não. Viu? Não é porque eu não quero, não. Eu quero aqui, eu queria estar aqui conversando, mas do jeito que eu gosto, né? Do jeito que você quer, não. Claro. É? Não, mas é do jeito que a senhora gosta que eu quero. Pois é. E eu gosto assim, né? Conversar, dizer, viu, filho? Sim. Claro, é só que eu sim. Que falo, né? Ô, vó, se a pessoa diz assim, eu não gosto de ir na Umbanda, porque na Umbanda tem que rezar para conseguir as coisas, eu vou pro outro lado que eu consigo mais rápido. Isso. Negativo entrega tudo na minha mão, basta dar uma coisa em troca. Na Umbanda tem que frequentar, tem que rezar para Deus, tem que ter fé, tem que acreditar, tem que tomar banho. Aí a pessoa diz, tô cansado de Umbanda. Mas o que adianta ir pro outro lado? Eu não vou deixar nem tu terminar, que eu já fiquei perturbada com essa tua pergunta. Como é que tu vai pro outro lado, porque não reza, não tem muita coisa e logo alcança? Mas você vai ser cobrado de outra forma tão triste, meu filho. Eita, vó. É melhor tá aqui mesmo, rezando, acreditando, tá entendendo? Porque dentro da Umbanda não se dá riqueza não, meu filho. E dá a riqueza da tua evolução espiritual. O ensinamento. A você... subir devagarinho os degraus da espiritualidade, da evolução da vida. Entendeu? Essa casa, graças a Deus, tem o dom, meu filho, graças a Deus. Estão todos felizes pelo o pão, pelo feijão e pelo café. E todos têm que ser assim. Que é que adianta você ter muito e pedir do outro lado, me dê isso, me dê aquilo. Que eu acho que nem existe isso, meu filho. Não existe. Uhum. Tá entendendo? Existem os outros lados negativos que fazem para dizer, aí tudo bota culpa dentro da Umbanda, da gente. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que foi isso. Não, por isso que está tendo um desencontro e dizendo que é da Umbanda. Não é, meu filho? Não é? Não é? Não é? Viu? Não é não, né? Não é não. Viu? A senhora diz assim que as pessoas que vão para o negativo pode conseguir a coisa mais rápido, mas é ilusão? Meu filho, olha, tudo que é negativo... É do mal. É do contrário. Tá entendendo? Sim. Aqui nessa casa se trabalha nenhum ensinando um pro lado do negativo para ter alguma coisa. Entendeu? Sim. Queira conquistar no positivo aquilo do teu merecimento. Nossa. Entendeu? No seu merecimento. Se hoje eu rezei, eu trabalhei e acreditei para ter só este copo com uma água cristalina, eu tô feliz. É o teu merecimento. Entendeu? Sim. Que é que adianta você ter e não ser seu? Nossa. E não ser seu. Não adianta, então queira só o que é seu e o que é do seu merecimento. Tá certo? Tá certo, vó. É. Se um filho de fé chega pra senhora, vó, e diz assim... O outro tá tratando eu com intolerância por causa da minha religião, do meu amor pela Umbanda, avó. Então lá fora eu não posso mais mostrar a religião que eu amo e a religião que eu professo. Porque se eu fizer, eu vou brigar com ele, vó. Que conselho que a senhora dá, vó? Eu dou o conselho, filho, que ele continue fazendo. É, continue o trabalho. Continue, porque, meus filhos... Quantos tem aí dizendo que você é errado ou que não é? Mas continue pregando a palavra. Entendeu? Sim. Uma hora essa palavra vai chegar nos pés daquele que não queria escutar. Aquele que te jogava pedra. Né? É. Assim como Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem foi que atirou em Madalena? Nenhum. Porque todos têm pecado. Né? Sim. Continue pregando. Mesmo que dizem que você está errado, que você não está certo, que não é a religião certa, que não é de Deus. Continue pregando do mesmo jeito. Por isso que meu cavalo é da religião e vai. Só se quando o pai Oxalá disser que terminou a missão dela aqui na terra. Mas quem quiser é assim. Quem gostar dela vai ser assim. Nossa. Da Umbanda e dizendo e falando. Porque se nasceu, meu filho, para com dor, você tem que cumprir ela. Você não pode mais do que Deus. Deus pode mais do que tudo, meu filho. Entendeu? Primeiro tenho que pedir a permissão de Deus para poder vir trabalhar para vocês. Com a permissão de Deus é que eu venho fazer os meus trabalhos. Porque eu não sou mais do que Deus. Deus é mais do que tudo, meu filho. Então continue. Então você vai deixar de fazer algo que lhe faz bem, que você veio fazer porque fulano não gosta? Você vai dizer, meu irmão, venha cá, você está errado. Escuta. Entendeu? Sim. Ele pode não aceitar naquela hora, mas aquela palavra vai perdurar no pensamento e na alma dele. Uma hora, quem espera por Deus não se cansa, meu filho, por nós também, viu? É... Quem espera por Deus não se cansa. Não é pra cansar nunca, meu filho. Viu? Não é pra cansar nunca. Viu? Certo. Deus deu a vida pra todos vocês viverem. E só se reclama, meu Deus, porque isso, meu Deus, hoje eu não comi, meu Deus, porque isso, aquilo outro. Mas não agradece, meu Pai, muito. Eu tenho muito que agradecer a vida que Deus me deu. que o Senhor me deu para vir nesta terra cumprir a missão. Entendeu, meu filho? Deus está muito triste com essa violência, com esses desencontros todos, meu filho. Porque se todas as religiões se unissem, o mundo teria paz, mas é um querendo ser melhor do que o outro, meu filho. É. Mas não sou eu que vai consertar, porque se Deus foi traído, imagine essa nega velha. Tá entendendo? Vamos todo mundo se unir que o mundo tem paz. Mas desse jeito, meu filho, é um querendo derrubar uns aos outros, meu filho. E ninguém pode. Ninguém pode. Entendeu? Fazer isso não. Você tem, já tem uma vida muito sofrida, tem que acreditar. Se eu estou passando por uma dificuldade, eu vou vencer. Porque mais do que Deus, ninguém será. E o bem, meu filho, derruba o mal. O positivo derruba o negativo, meu filho. Às vezes a véia vem falando aqui e aborrece um bocado. Porque aí eu não sei se eu estou falando certo. Tá certo, sim, aí tá agradando. A véia pega... Fala e o filho fica com raiva porque a véia falou, tá brigando, dizendo, menina, acorda, menino. Não é assim não, não pensa assim não, menino. Se tu pensar o bem, tu vai atrair o bem. Se tu pensar o mal, tu vai atrair o mal. Olha, meu filho, dentro de uma corrente, dentro de um centro, uma corrente, um só pensamento, ele sobrecarrega uma casa toda, filho. Enquanto nós estamos trabalhando para o bem e tem ali uma mente trabalhando pelo negativo, você contamina toda a corrente. Você sabia disso, meu filho? Não, vó. É, meu filho. Desse jeito mesmo, viu? Nossa. Aí a gente vai trabalhando, rezando e dominando aquele coração. Porque quando se fala em dominar coração, aí penso, meu filho, que é de casal, né? É. Mas quando se domina o coração, é quando o coração tá com muita raiva, com muito ódio, como muitas vezes nega véia chega aqui, aquele coração tá aflito, tem muitos com depressão e nega véia vai rezando e vou pegando o pensamento de todos e vou trabalhando. E disse, olha, aqui hoje tem um coração, tem um pensamento, mas vamos trabalhar, fecha teus olhos e reza e pede a Deus que ele vai te ajudar. E nós, preto velho, vamos trabalhando na prática do bem, do amor e da caridade para tu poder vencer. A véia fala muito, né, filho? Não, não. Pode ficar tranquila. É assim. Tá bom demais. Eu... Vovó Maria, quando diz assim, não vai naquela casa ali, porque naquela casa, casa de Umbanda, que manifesta Exu. Se manifesta Exu ali, não é do bem, não. O que é que a senhora responde, vó? Filho, quando isso acontecer, diga, vá, meu filho. Tá entendendo? Porque o Exu é terra. O Exu, ele limpa. O mal tá no pensamento, como o nega véia falou, filho. O Exu, ele faz o bem. O Exu, ele cura. O Exu, ele leva o negativo. Entendeu? Olha. O mal, filho, tá no pensamento, no coração, na alma. As pessoas... Os filhos têm que acreditar que quem faz o mal é o teu pensamento, filho. São vocês mesmos, entendeu? Quando dizer eu não vou naquela casa porque tem Exu, venha, meu filho. Vá levar um passo do Exu para ele levar todo o negativo, porque Exu é terra, Exu é caminho, o Exu é que limpa também, viu? E o mal tá no teu pensamento. E quem não vai nem na Umbanda, meu filho? Eu te pergunto, agora tu que vai me responder. Pois não, vó. Eu tô só te respondendo, agora você vai me responder. E quando você não vai na Umbanda, que você não vai na Umbanda, que você faz o mal e tem raiva do seu vizinho. Aí não é bonito. É, entendeu? Aí tu nem é da Umbanda... E fez o mal teu vizinho, é quem? Não foi seu coração e seu pensamento? Foi. A magia tá no pensamento, meu filho. Olha. É, meu filho, o que é que adianta passar o dia orando, rezando e pregando e amaldiçoando o vizinho? E nem é da Umbanda. O mal tá no pensamento, meu filho. Nossa. Viu? Quando a mulher justifica... Comecei pra Umbanda, daí me deu uma vontade de trair meu marido porque é a pombagira que influenciou eu. Não tem pombagira não, meu filho. Olha lá. Eu vou nem falar. É ela mesmo. É porque nasceu para ser traidora mesmo. Aí a nega véia diz assim, você tem que ir pedir força, entendeu? Tudo, meu filho, olha, sabe o que é que tá acontecendo? Tudo que tá se acontecendo, botam a culpa em nós. Quando o meu preto véio é a pobre da pombagira, é o Exu. É não, é porque o seu corpo sentiu desejo e você foi trair seu marido. E você tem que vir para ser rezada. Entendeu? Venha pra cá pros pés da preta véia, que a preta véia tem aqui um conselho pra você. Nossa. Viu? Não foi pombagira, não, porque pombagira, ela tem o que fazer. Viu? Olha aí. É. É seu corpo mesmo que pediu desejo e querer extrair, e isso aconteceu. Não venha dizer que é Exu, que é pombagira, que não é, não. É você mesmo. Ô, vó, o Exu e essa a pombagira é trabalham pro bem e pra luz? Trabalha, meu filho. São Luís. Viu? Olha aí. São. Então se engana quem acha que eles fazem maldade, vó. É. Como eu tô dizendo pra você, a maldade tá no coração, né? No pensamento. Eu continuo Sim. dizendo. Pronto. Viu? Claro. Aí Maria diz assim, que eu gosto de rezar, meu filho. Eu acredito sempre no bem. Porque o bem é que vence o mal. E assim é que eu venho trabalhando, ensinando a todos. Viu? Fumar na minha cachimba e fazendo meus trabalhos e minhas rezas e minhas curas, viu? Pronto. Vó, quando alguém diz a um que não conhece o terreiro de Umbanda que na Umbanda eles fumam e bebem, são tudo espírito viciado. O que é que a senhora ensina para essas pessoas, vó? Caboclo nem é cachaça e nem é fumaça. Ah. Viu? Às vezes eu fumo uma cachimbinha porque gosto tudo de mais dizer, ah, eu gosto de tomar uma cachaça, marafa, né? É. E fumar e beber. Não, meu filho. É só mesmo. Como eu tomo meu nagô, não vou dizer, vou tomar todo o nagô. Não, tomo um pouco. Café, né? E a mesma coisa é quando se bebe uma marafa, quando se fuma, só para fazer a gira, mas tá fumando, bebendo, é do médico, viu, meu filho? É da pessoa minha, viu? Ah. Porque caboclo nem é cachaça e nem é fumaça, viu? Sim, senhora. Que assim seja, vó. Que assim seja, meu filho. Ô, vó, quando a senhora benze, a senhora evoca as forças divinas para ajudar a curar ou é a senhora mesmo que cura? Eu peço, como eu disse, eu peço permissão ao Pai Oxalá e para fazer minhas curas. Olha aí. Entendeu, meu? Sim. Por isso que eu disse, assim como Jesus levantou Lázaro, que seja levantado esse filho. Que seja protegido e curado. Viu? Tá certo. Tá certo, filho. Ô, vó, qual é a mensagem final da senhora para esse nosso primeiro encontro, vó? Pronto. Eu quero rezar a prece de carta. Vamos escutar, vó. Tá certo? Pois não, vó. Prece de carta. Viu? Prece de cartas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores afamacearão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nunca deixes cair em tentação, ó Pai, mas livrai de todo e qualquer mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Pai misericordioso, eu te rogo e eu te peço, que abençoa cada um, filho, que possa vir curando, que possa vir libertando, que possa vir abençoando a cada um, que possa dar um passo de força e de luz em todos os filhos. Assim, porque mais do que Deus ninguém. Mais do que Deus ninguém será. A doença é de Deus é curada, a doença é malefício, e malefício é retirado. Que a retirada será todos os pensamentos negativos, meu Pai. Assim que o Senhor seja. Possa cobrir com o teu manto a cada um filho. Assim seja. Já assim, meu filho, que eu vejo. Mais do que Deus ninguém. Mais do que Deus ninguém será. Graças a Deus. Vovó, muito obrigado por essa oportunidade de o diálogo com os espíritos, estudar com a senhora no terreiro mais antigo de Fortaleza. Certo, meu filho. Nega Ueia, que possa te abençoar. Teu trabalho, que possa te proteger. Que possa te guardar, te defender, te proteger de todos os males, contrário e perturbação. Que mais do que Deus ninguém. Mais do que Deus ninguém será. Que Deus quer, Deus pode, Deus consente, Deus ordena, Deus faz tudo enquanto Ele quer. Que do tutano passa para o osso, do osso passa para a carne. Da carne passa para o sangue, do sangue passa para a pele, da pele vai todo mal para as ondas do mar sagrado. Porque mais do que Deus ninguém, mais do que Deus ninguém será. E... salve a gíria, salve a força e salve o poder. Salve. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A chineta do céu bateu. Adorei as santas águas. Acimentado seu batendo, chama já diz que é hora. Acimentado seu batendo, chama já diz que é hora. Graças a Deus. Mãe Gardênia de Ansan? Oi. Agora estamos aqui, depois do processo mediúnico. Como a senhora está se sentindo? Eu estou me sentindo feliz, Jefferson. Porque tudo quando se fala sobre a religião, a Umbanda, eu fico muito feliz em poder falar um pouco do que eu sei. Sim. Né? Porque a Umbanda, ela tem uma cartilha que não tem fim. É um dicionário que as páginas não têm fim. Todo dia é um aprendizado. Eu sou Mãe Gardênia de Ansan, mas eu sou uma zeladora que zelo realmente pelo esse nome Umbanda. Uhum. E zelo por essa casa, pelas entidades, pelos filhos, pela bandeira branca da paz. Então, eu sempre digo, eu ainda sou médio desenvolvente. Todos nós somos médio, porque todo dia a gente aprende mais um pouco. Né? Eu sou uma pessoa que sempre eu quero saber mais um pouco, se eu estou certa, se eu estou errada. Tá entendendo? E sempre eu vou à busca de mais um pouco. A minha mãe sempre disse, minha filha, as entidades sempre ela te dá um ensinamento, a ciência, o caboclo, ele diz, pega um copo com água, uma vela, com a tua fé, ele diz a direção que você pode tomar, o que pode acontecer. Então, eu só tenho que dizer que eu sou muito feliz, sou uma mulher feliz por ser guerreira, filha de uma guerreira, filhos que tem na casa maravilhoso, irmãos, que todos nós somos irmãos, Jefferson. Sim. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz em você fazer esse trabalho, só tenho que agradecer. Muito obrigado. Tá? E que Deus te abençoe, que você continue sempre esse trabalho, mostrando realmente sobre a Umbanda, sobre a religião, tá? Que é isso que a nossa religião precisa, de alguém que vá à busca, que a gente possa ter um respeito, que tenha um conhecimento que a Umbanda é de Deus e que a gente precisa ser respeitado e que a Umbanda é uma religião. Sim. Tá? Graças então, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigado. Tá? Há quanto tempo a senhora trabalha incorporada? 32 anos. Meu Deus. 32 anos, né? Eu nasci 24 de março, né? Me batizei na Umbanda no dia 23 de abril. Meu padrinho é o Caboclo Tupinambá, né? E com 14 anos eu comecei a incorporar. Quem me desenvolveu foi a mãe Balbina, minha mãe, que me consagrou também, né? Então, quando ela me consagrou, ela disse, hoje eu vou te consagrar porque você está preparada a tomar de conta, né, de uma casa, da espiritualidade. Porque você sabe que para a gente tomar de conta de uma casa, você tem que deixar a vida mundana e passar para o mundo da espiritualidade. Né? Não é que eles proíbam você fazer um passeio, que nós somos seres humanos, mas eu sei o que eu posso e o que eu não posso sobre os preceitos. Porque a Umbanda existe o preceito, nós médios tem que ter o preceito. Porque para a gente poder trabalhar, a gente tem que estar com a alma limpa, né? Ter o preceito, o coração, né? Então, esse é o meu trabalho. E sou feliz, Jefferson, sou feliz. É como eu me sinto dentro de um convento, quando assim, muitas às vezes as pessoas vão para dentro de um convento e eu vim para dentro de um centro, né? Dentro do terreiro, dentro da religião. Graças a Deus. Muito obrigado por ter aberto essa oportunidade de estudo com a espiritualidade, nesse terreiro, nessa casa, através da sua mediunidade, viu? Muito obrigada também. Em nome do Centro Espírita de Umbanda, Jesus Maria José, Mãe Balbina, Caboclo Tapinaré, que possa te abençoar e agradece também por você ter vindo aqui fazer esse trabalho junto com a gente, tá? Muito obrigado. Também agradecendo aos filhos da casa, ao meu esposo, Carlinhos, né? Sim. Muito obrigado mesmo. Graças a Deus. E que assim o ano seja. De 2018, que seja de muita saúde, muita paz, né? Que Exu abra nossos caminhos, que Xangô que possa nos cobrir, que Ansan, que no vento ela possa levar toda a tempestade da nossa vida e que o velho Obalu aí, com as palhas que ele possa cobrir, levar todo o negativo da nossa vida. Que assim seja. Ah, assim muito seja. Obrigado. Nada. Porque dentro da Umbanda não se dá riqueza não, meu filho. E dá a riqueza da tua evolução espiritual, o ensinamento a você subir devagarinho os degraus da espiritualidade, da evolução da vida, entendeu? Essa casa, graças a Deus, tem o dom, meu filho, graças a Deus. Estão todos felizes pelo o pão, pelo feijão e pelo café. E todos têm que ser assim. O que é que adianta você ter muito e pedir do outro lado, me dê isso, me dê aquilo? Que eu acho que nem existe isso, meu filho. Não existe. Tá entendendo? Existem os outros lados negativos que fazem para dizer, aí tudo bota culpa dentro da Umbanda, da gente. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que foi isso. Não, por isso que tá tendo um desencontro e dizendo que é da Umbanda. Não é, meu filho? Não é? Não é? Não é? Graças a Deus, estamos aqui em Fortaleza. Vamos fazer mais um trabalho. Oi, de casa. Oi. Olá, tudo Olá, bem? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por receber a gente aqui. Seja bem-vindo. No seu Centro Espírita de Umbanda, viu? Qual que é o nome da senhora? Eu sou a Mãe Gardênia de Ansan. Ei, graças a Deus. Graças aqui a Deus. Graças a Deus, viu? Achei. Graças a Deus. Graças a Deus. Então aqui que é vosso Centro Espírita de Umbanda. Jesus e Maria José. Oh, graças a Deus. É. Então, mostra pra mim um pouco essa entrada. O que quer dizer aqui um pouco essas coisas? Aqui, né, é São Jorge, isso, né, que é Ogum, representa Ogum. Uhum. Aqui é a oração dele, né, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Pronto. Nosso Pai Ogum que possa nos proteger, né? É. Aqui é São Lázaro, São né? Lázaro. Concretizado é Omulu, pronto, né? O Baluaê, sim, que trabalha junto com os pretos velhos, claro, certo? Pronto. E aqui é a casa do Exu. Casa do Exu, é? É. E aqui é a casa do seu Trancarrua, Dona Maria Padilha, né? E a, sim, Dona Cigana, é, certo? Que assim seja. Que aqui abra. Se puder mostrar. Oh, licença, lá o Exu. Então vamos mostrar com a sua licença, viu? Aqui para as pessoas. Isso daqui é o que se chama de tronqueira, é? É. Ou vocês chamam como aqui em Fortaleza? Aqui a gente chama tronqueira. Tronqueira, né? Também. Casa, né? Do Exu, é, né? Mesmo, as afirmações, né, do Exu. Pronto, muito obrigado, viu? É. Mostramos para as pessoas. Graças a Deus. Pois não, agora vamos onde? É a mesa dos ciganos. Mesa dos ciganos. É. Pronto. Certo. Muito bom. E aqui é a nossa mãe Iemanjá, né? O doce Iemanjá. É, que aqui é comemorado no dia 15 de agosto. É. É. Pronto. Pronto. Aqui tem uma firmeza? Ah, não, essa aqui é... Aqui é uma menina chamada Tapuia, né? Que é o Erê Tapuia. É o Erê, é. É. É uma índiazinha, né? Que é a menina que a gente trabalha. Que linda. Pronto. Certo? Sim, muito obrigado. E aqui é o seu baiano, baiano chapéu de couro. Certo. Na Umbanda a gente trabalha com a linha do baiano também. É, é, claro. E aqui é a entrada do centro. Aqui é que é a entrada do centro. É. Que coisa linda. Vamos ver quem que é esse. Aqui é o caboclo arrancatoco, né? Senhor aqui. Ele dá falange de Oxóssi. Aham. Muito bonito. Aqui dentro desses, como chama? Das quartinhas, dessas, né? São magos, né? Os fundamentos tem que todos tem. Todos os fundamentos aí necessários para trazer a firmeza, isso, das manifestações, né? Né? Isso. Pronto. Né? E aqui é os atabaques, né? Os touros da casa. Aqui são os atabaques. É. Aqui é o dono dos tambores, né? Que é o seu Viramundo. Acabou com o Viramundo. Os tambores têm um dono? É, tem um dono. Certo. Né? Firmado por ele. Tá. Certo, Jefferson? Sim. Aqui é o tombo da casa, né? Tombo firmeza é? Da casa, né? O tombo é o quê? É o firmamento da casa, uma, né? Uma firmeza, né? É, claro. A firmeza da casa. Pronto. Certo? E aqui é o altar principal, o bongá principal da casa, né? Que é o nosso pai Oxalá. Jesus e Maria José, né? Urubatã da Guia, Rei Salomão, certo? Qual que é o Urubatã da Guia? Urubatã da Guia é esse daqui. Ah, é? Né? Pronto, de branco? É, de branco. Sim. E esse é o Rei Salomão. Certo. Né? Aqui Santa Bárbara, Caboclo Girassol, Nossa Senhora da Conceição, que é conhecida como Oxum. Certo. Né? São Jorge, né? Que é o Ogum, São Francisco. Aqui é o caboclo mentor da casa, que é o caboclo espiritual da casa, que é o caboclo Tapinaré, o rei dos índios, né? Tapinaré. É. E aqui é São Sebastião, Santo Antônio. Né? Sim. E vamos aqui é a parte aí, dos mestres. Os mestres? É, aqui é a jurema dos mestres, né? Ah. Seu Nego Chico Feiticeiro. Vamos aqui ver, em qual que é o seu Nego Chico? Seu Nego Chico é esse aqui, né? Que é o mestre de jurema. Certo, pronto. Seu Zé Pilintra, mestre Cibamba, Zé Brasílio, né? Sim. E aqui é o mestre Cibamba, que é o chefe e o mestre da casa. Oh. Né? Que é o Sim. marinheiro, que a festa dele foi agora no dia 8 de dezembro. Foi. Né? E aqui é o seu Nego Jess, né? E aqui o seu Zé Pilintra. Sim. Certo? E seu Zé. Tá e aqui vem a parte dos preto velhos, né? Aham. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Mãe Maria, né? Aqui Padre Cícero. Também tem ali o quadro do... Do Dr. Bezerra. É. Pronto. Certo? Mãe Tutu, Pai João, né? Tem aqui a pedreira de Xangô, né? Oh. São João Batista, certo. São Jerônimo e Santa Bárbara. Nossa! Claro que sim. É. Que coisa linda. E aqui tem o gato. É. Muito bonito os animais, né? E aqui é o conga. É, e ali é o Pai João, né? É esse o Pai quadro João. Que ela ganhou de uma moça de um centro espírita. Certo. E aqui esse ponto aqui foi a festa, que foi a festa do marinho do Cibamba. Perdão, é aqui. Festa do marinheiro. É a festa do Cibamba, que teve no dia 8 de dezembro, né? Aí a gente fez esse símbolo, que é do marinheiro. Certo. Explica certo. Esse, aquele quadro. Aqui tem mais. Explica esse quadro aqui pra mim, por gentileza. Fala um pouco da história do terreiro, aqui, né? Aqui é a mãe Balbina, né? É a mãe de santo, né, da casa, Sim. de 81 anos, uhum. que existe a casa, o Centro Espírita de Umbanda, Jesus e Maria José, existe há 61 anos, Uau. Né, ela é a fundadora da casa, Sim. né, que é minha mãe, certo? Começou dentro da Umbanda com 20 anos de idade, né, então é uma mulher guerreira, é uma mãe colhedora, né, é uma mulher que... Reza, é benzedeira, né? Então, assim, de muito respeito à mãe Balbina. Tem muitos filhos, né? Filhos que hoje estão na casa, filhos que estão espalhados, que moram fora, uhum. né? Já criou muita gente, já morou muita gente, curou já muita gente, né? Então, é uma mulher de muito respeito. Né? Uhum. Minha mãe é uma guerreira. Quantos anos ela tem hoje? 81 anos. E quanto tempo ela tem de experiência na Umbanda? 62 e pouco, anos. Né? Claro. 62 anos. Meu Deus. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse terreiro aqui existe há quanto tempo, a senhora falou? Há 61 anos. 61 anos, é? Né? 61. É o terreiro mais antigo? Mais antigo aqui de Fortaleza e Ceará. Né? A mãe Balbina, ela é bem antiga, né? E muitos conhecem ela em Fortaleza e Ceará, conhece a mãe Balbina. Uau. Graças a Deus. Graças e aí a senhora Deus. É o que dela? Eu sou a filha dela. Né? E na casa, qual é o seu cargo hoje? Hoje eu sou a mãe pequena. Eu sou a segunda pessoa da mãe Balbina na casa do Centro Espírita de Umbanda Jesus Maria José. Graças a Deus. Sou a segunda a Deus. Pessoa dela. Muito obrigado por receber o diálogo com os espíritos aqui, nesse espaço maravilhoso. E que nós possamos aí colher muito conhecimento e sabedoria das entidades que se manifestam assim no seja. Vosso aparelho mediúnico, viu? Assim seja, Jesus. Muito obrigado. De nada. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ó vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nunca deixeis cair em tentação, ó Pai, mas livrai de todo e qualquer mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, Vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, andando, é grata, filho de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a vós, advogada nas nossas almas, misericordiosa, nos volvei. E depois de existir, mostrar Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, aprendeu sempre o doce, Virgem Maria. Rogais por nós, Santa Mãe de Deus, para sermos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Porque se Deus está por nós, nada estará contra nós. Esse trabalho seja aberto na prática do bem, do amor e da caridade. Porque se Deus está por nós, nada estará contra nós. Abremos a nossa gira. saúde, a paz, a fé e a cruz.